Chama. Quebec Mike chama na Lima para ingresso no pátio Quebec Hotel. Gabriel, está autorizado a iniciar táxi, ajuste 1014, chama para cruzamento 1735. Bravo Delta tem livre cruzamento, reporte para ingresso pátio 1. Passamos o voo 1805, na Oceana, Maceió, 2 horas e 30 minutos de autonomia. Só 2h30, confirme apenas 5h30. Tem livre táxi até através do portão 612 e a 1014 é o ajuste. Livre táxi até através do portão 612 e 1014 é o ajuste, não é o Whisky Quebec Hotel, segue o 737 até o ponto de espera, sem ultrapassá-lo. Reporte do ponto de espera pronto. Espera pronto no ponto de espera Quebec Hotel, seguindo 737. O azul, se tiver condições de agilizar para ingresso, está autorizado. Afirmativo, detalhe, então, aqui de dentro, o 40 tem condições. Moro 05, observa o Embraer da Azul e prossegue via Índia para o ponto de espera. Chama pronto. Via Índia para o ponto de espera, Moro 05, pronto. Autorizado ingresso, Bravo Delta, reportado no ponto de espera, vai contornar os Stingers e ingressar na Índia para o ponto de espera. Salvador, eu vou 17 no 4. 17 no 4 para Aracaju, Água de Cobre. Comida Conde? Puca, Puca Aracaju. Tá pronto, espera que estamos já 8805, 110 graus, com 612 autorizada a linha decolar. Afirmativo, ali mantém após o 737 iniciar a corrida ao Quebec Hotel. A Delta mantém o ponto de espera. Última torre agora, 118-62. Boa noite, legal. Boa noite, 9-62 para velocidade de aproximação, desce para 2000, autorizado, Yelena. Reduzindo, desce para 2000, Maranhão, desce 1896. Matiu, a linha mantém. Até observa quando espera. Considere, eu quis falar o Bravo Bravo Delta. 05 aos 15, 1935, bom voo. 935, boa noite, 0805. Controle, boa noite, 0805, boa noite. Boa noite, 1805, sobe 370, sai da PUCA, vigilante. 370, sai da PUCA, 1805. Disse Quebec Hotel, livre decolagem, 110 graus, 612 graus. O 896 chama a torre, 118-612. 186, 896. Ativo, Bravo Delta, mantém a ponte de espera, tem duas aeronaves aí, a segunda já vai passar o externo também. 6258, autorizado pouso, 110 graus, 62. Pouso, tá. Quebec Hotel, Alzuno 7, 1935, morro. 400, saída da El, vigilante. 400 da El, Quebec Hotel. 96, guarda pista livre. Guarda. Alameda approach Metro 10, 3520. 520, 2000 feet. Altitude 1014, my arrival, port establishment localizer. Roger, standing 3 channels, 1014, COVID establishment localizer, 10, 3520. Devi pouso 896. Tá mandando voo no 714. 714, só mais um instante pra sua cópia, tá pronto pro push? Tá pronto pro push, voo no 714. Autorizado no portão 5, aguardando cópia. Autorizado aguardando cópia, voo no 714. Bravo, bravo Delta, após o tráfego na curta, linha mantém. 6258, reporte antes da taxa Juliette. Alfa, Juliette. No solo aos 21, libera a direita, Alfa, reporta antes da Juliette. A direita, Alfa, chamará antes da Juliette, 896. Gol 1805, chama Recife agora, 125 decimal 45, alterna 1685. Gol 1805. 1245, 2685, 1805, boa noite. Boa. Então. Turola, abraço. Observe o tráfego da Gol puxando. Assim que o Gol posicionar aí na saída do pátio, o senhor está autorizado a ingressar, posição 14. No 4, 8, 8, 8. Bravo Delta, os 22-19-35, bom voo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Papai Romeu Bravo, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta, boa noite, prossiga. Colamos na sua escuta. 10, esquerda, Pucaracaju, 1-9-35 e 5-1-34. Sobe 380, Bravo, Bravo Delta, saída Arco, vigilância. Muito obrigado. Chama táxi. Chama o táxi. Salvador, muito boa noite, voo 1606. prossiga. Centro de informação Charlie, autorização de tráfego Campina Grande. No 606, estou sem seu plano, confirme o horário. Tá certo, está meio cedo mesmo. Eu só queria, se possível, a nossa saída prevista, por gentileza. Lucas e Par. Lucas e Par, então o nosso horário é previsto aos 5:30. Estou bem próximo já, só mais um instante que a gente já vai ter o plano aqui. Chegou agora. Tudo bem, eu vou manter o sistema aguardando, então. Ou no 606. Sim, aqui. Observe companhia, puxando, autorizado ingresso, portão 2. Autorizado ingresso, Juliette, portão 2, então, 8 a 6. Passando isso aqui, Quebec Hotel, chama Recife agora, 1251, alterna 1-3325. Recife 1251, 3325, grato, bom dia. Bom dia. No 714, observe C37 companhia estacionando portão 2 e aposta livre até o ponto de espera via Índia. 1014, ó, Júlio, chame próprio. Após o autorizada a linha de colapso C10, 110 graus com meia dúzia com 7 no 4. O Bravo Bravo 10 pode chamar o centro ou pode ver? Boa noite, Juliette 7746, cruza 2-0-0 para 1-5-0, formação de área. Boa noite, desce para 2000 pés, ajuste no 0-1-4, 6746. 2000, comem 14, quanto possível, direto zona. Bravo, Bravo Delta, chama agora o centro Recife no 260, alterna no 251. Isso, Papão, meu Bravo, Bravo, boa noite. Boa noite. O objeto 6746 mantém a chegada. Obrigado. 714 aos 30, 1935. 1935 no 714. Localize at 10-3-5-2-0. Zero, contact tower 186. Controle, boa noite, o gol 1714, sai da Puca. 1714, 230, sai da Puca, vigilância. Salvador, gol 1994, assim te dá Charlie, autorização, Maceió, nível 350. Estimativo no 994, aguação de Stanticoff. Meia, autorizado ali, assim, bom, estabilizado. Autorizado, está estabilizado, mas 746. 3520 on ground at 35, right Alpha and Juliet 85. Alpha Juliet 85, 3520. Segundo 1606, cópia. Nossa, cópia, 3020. Autorizado Campina Grande 390, Pesolo 10, decola da pista 10 com curva à esquerda, Pucas e Par. 1 no 935 e 5146. Autorizado Campina Grande, linha 390, Tampa. Correto, 606, chama pronto. 6094, copia? Por favor. Maceió 350, decola da 10 esquerda, Pulca Zumbi, 1935, 5143. Só pegando 1268. Chame pronto no 9-4. Uma na brigada 9-4. Autorizado no 896, João Pessoa 370, peso no Aperuísque 58, decola da 10 esquerda, o Caracaju.